Startup de beat e rima. Rap com a grana em família. Melhor forma, melhor clima. Sabe os cara grande, nós tamo acima. Jeff Bezos rimando de crime. Steve Jobs e camisa de time. Odeiam tanto nós com autoestima. Por isso peço a Deus que nos ilumine. Inimigo nem dorme, sempre preocupado. Sabe que eu cansado não desisto. Hoje a minha confiança é cada vez mais rara e reservada para um grupo mais restrito, pros cria lá da área. Independente, cês sabe que tamo unido. Sei que cheguei aqui pelas minhas rimas, mas na real isso tudo já tava escrito. Do baile a Dubai, chegamos longe cada vez mais. Enfim, em paz. Ontem quebrado, hoje não mais. Sem mãe, nem pai, saudade, dói demais. Mas desistir, isso nós não faz. Minha filha quer ter o mundo, então eu fui correr atrás. Nunca agi na covardia ou no remorso. Zero de emoção, isso aqui são só negócios. Lealdade, pureza com os sócios. Melhoria para os nossos. Da Joaquim Silva ao show do circo. Mixtape, vários discos. Mesmo plano desde o início. Rap com os amigos e ver geral ficando rico. Startup de beat e rima. Rap com grana em família. Melhor forma, melhor clima. Sabe os cara grande, nós estamos acima. Jeff Bezos rimando de crime. Steve Jobs e camisa de time. Odeiam tanto nós com autoestima. Por isso peço a Deus que nos ilumine. Melhoria. Por isso peço a Deus que nos ilumine. Por isso peço a Deus que nos ilumine. Melhoria. Por isso peço a Deus que nos ilumine.